Quem tem a razão e o poder de julgar o errado, trazer a mágoa no peito de uma treta do passado. Sei onde moro e sei o que é passado. A mãe que espera o filho que nunca mais voltou, o pai de família que se embriaga no bar, a testemunha do corpo que jorra sangue no chão sem parar. A vida solta seu veneno mais uma vez. Qual foi a vítima que ela fez dessa vez? Sorte de quem tem cabeça pra não se iludir, pra não pisar em falso, pra não ser um fim. Alerta aqui, traz cotidiano sem paz, a versão real que o sistema guardou. Que a TV distorceu, maquiou e não mostrou. Enganou o meu povo e me tirou. Assim infelizmente pra trás, o mundo vai pra frente. Só mágoa no rosto, a lágrima, o sangue no chão, a mãe de canto que chora. O inevitável aconteceu, e agora? Será que valeu sua passagem aqui? Que pena que não pôde fazer a sua mãe feliz. Infelizmente tudo termina assim, você se perde e não se encontra. E traz o seu fim. E traz o seu fim. Vida dura que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Vida dura que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Aquele mano se esquecer de quem é. Chega em casa muito louco e nas coisas mete o pé. O pai tenta saber o que está se passando, mas ele bate pouco e como sempre a mãe passa um pano. Agride o pai, chama a mãe de cadela e diz que vai pôr fogo em tudo, pois sua vida é uma merda. Por isso que digo, mano, vai devagar. Curte na mãe, não deixe o vício te pegar. Estende o braço na confiança de alcançar algo de bom, algo que te faça chegar no princípio. Vai sentir medo, vai se sentir só, vai querer saber também o que é pior. Viver jogado muito louco todo canto dia, eu sossegado careta procurando uma saída. Sinto que você está desorientado, os problemas da sua goma tá te deixando suado. Muitas vezes clareia a grana, outras vezes não tem. Os remédios são caros e o aluguel também. Tudo isso revolta, desloca qualquer um. É a vida de muitos que no meio sou mais um. Vida dura que não aceita falha, um vacilo seu e sua vida pode estar acabada. Sinto na alma um sofrimento não diferente de você. Agradeço a Deus por me fazer entender, não me cegar diante de tudo isso. Tudo que vejo digo a você, para ficar entretido. Vida dura que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Vida dura que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Garantia, você deve saber disso. É um ensino da vida. Quebrar a cara pra aprender não é vergonha. É assim que se constrói um mundo que não te deixa cair. Uma forma de vida sossegada e a pampa é o sonho que a gente tem quando criança. Mas esse tempo passa e a decepção logo vem. Um teste de sobrevivência entra na história. Também não se escapa fácil, sei, são poucas as saídas, pois a dificuldade existe e não dá alternativa. Viver sem medo é difícil, quem não teme a morte. Pra sobreviver aqui também é preciso sorte. Também é preciso sorte. Vamos rezar e acreditar em Deus. Ame um pouco que é seu, pois a mortalidade do meu povo cresceu. Eu quero emprego, saúde, pagar e vender. Todo mundo na paz, sem precisar se esconder. Sem crack, sem droga nenhuma, sem ilusão. Só esporte pra molecada longe das ruas. Então, vida dura quem não aceita falhas. O vacilo seu e sua vida pode estar a acabar. Pode estar a acabar. Vida dura que não aceita falhas e o